Bona 715, inicie redução para 2009. Repetindo 209175. Um 3171, autorizado nível 340 para Guarulhos, decola da 10. Da EOLEDA BDEV. Em BDEV intercepta a Turisk 50 e prossegue até o destino. Acena 5004 no transponder, 119.8 controle. Guarulhos, autorizado nível 340, a decola da 10. Da EOLEDA BDEV, BDEV intercepta a Euclid 50 até o destino 5004, o transponder, 119.8, controle Salvador, 3171. Cotejamento correto, chama para o push. Chamada para o push, o 3171. Salvador, muito bom dia, voo 995. 995, muito bom dia, tô no visual, check trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. Trem baixado e fechado, livre pouso na 10, voo 995. Oito nove sete, reduza para 2009. Redução 209, 897. Oito nove sete, desce para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 com 1012, 897. Pista 10, voo 175. Voo 1715, complete aproximação, torre 1186. 2286, obrigado, 7. Voo 1897, livre LS, rapaz estabilizado, reduzindo para 1909. Ok, está livre LS, é aqui, voo 187, 199, voo 187. Bom dia, voo 715, aliás, pista 10. No 715, bom dia, continue a aproximação, aguardando ficar livre. 715. No 995, no solo aos 48, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette 10, canal 9. No 7, no 5, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, mas... Confirmando, falou, 7, no 5, livre pouso, pista 10. Afirmativo. Linha 07, desça para 2010, ajuste na 012. 2000, 1012, gol 1007. Autorizador, gol 1897. 1897, reduza para aproximação, torre 1186. 26 lá. Gol 1897. Pista na 0, repar estabilizado. Entre repar estabilizado, né? Torre gol 1607. No 7, no 5, no solo 5-1, no livre à direita, prossegue via Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. 7, permanente, escuta. Afirma. No 897, o vento é de 010 graus com 4 nós, tem livre pouso na 10. 897. Prato, Gol 607. Torre 1862. 1862. 897 no solo 54, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Livre à direita, Alfa Juliette pro 02, Gol 1897. Salvador, bom dia, Gol 607, passando Simbra, baixado, Salvador. Sou no 607, muito bom dia. O vento é de 010 graus com 4 nós, tem livre pouso na 10. Tem livre pouso, baixado, travado, com 607. Bom dia, 3517. Identifique, doença se mantém para 4 mil na chegada. 5 livre VS, forma estabilizada. Sonho 3171 para o pushback e acionamento na posição 07. 3171 autorizado, pushback e acionamento chama táxi. Autorizado, chamará. Está autorizado para Brasília, o nível 320, decola da 10, sai da gole, transição ofício após decolagem, curva direita, prossegue via Pedulo 17. Acena 50 no menos, transponda 119.8 controle. Planejamento correto, chama quando o piloto propôs. T90, muito bom dia, está autorizado para Recife, 330 é o nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 50 no 7 no transponder, 119.8 o controle. 35 no 7, livre a velocidade aí, pelo? Livre. Obrigado. Interceptou o localizador, está visual, bom, na minha 05. Foi 18,612. 18,6, boa, na minha 05. Boa. Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3171. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 3171. Salvador, bom, no 605, final do ILS, baixado, travado, campo à vista. No 605, tô no visual, tem livre pouso na 10,200 de 0,10 graus com 5 nós. Livre pouso 1-0, bom, na minha 05. Controle. Então 53, identifique 2000, Duna, firmando, 2000 via chegada, informe estabilizado. 1012 é o ajuste. Círculo 7, torre 18,612. 18,612, 7. O nome é 05 no solo agora, o 11 livre à direita, prossegue via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa reportar antes da Juliette, o nome é 05. Mantenha o ponto, sai e aguarde, 3171. Salvador, bom dia. Desculpa, encontrou. Já vou passar para a torre. Daqui a pouco a gente fala para isso, para o certo. Aguardo ansioso. Alô. Torre Salvador, bom dia. O 357 e LF. A sessão de checado travado visual. 357, o vento é de 020 graus com 4 nós. Tem livre pouso na 10. Livre pouso livre. 3171. Visual com tráfego na final da 10. Após o pouso do mesmo alinhamento, pista 10. confirmar o vento para o 3597. 3597, o vento é de 0,30 graus com 4 nós. Chuva leve sobre o campo iniciando agora, ok?